Rádio Táxi, Torre 198, decimal 95. Confirma por gentileza, Pátio. Puxa, né? Mantenha o ponto de espera. Ok, puxa, né? Tá 3896. Tá 3896, completa aproximação, chame torre 1918, ele só 95. 1995. Torre, quadrilha patrulha, isso é o cubo direita, farol de Itapuã. Decolou 04 com tráfego pela direita, reporte vertical de Itapuã no meu PES, esquadrão patrulha. Chamarei Itapuã na vertical, patrulha. Confirma? Noite decimal 95. Olhando 04, cópia. Já tá 3896, passou externo, baixada, salvado, veio o alvo. 3896, bom dia. O vento sul, 160, confirmando, 160 graus, 6129. Tem pouso autorizado, Cristiano 0, tá 3896. Esse é pouso 190, tá 3896. Eu vi seu papai de LED. Confirmado, apel Juliette Serra. Deixa eu lhe confirmar, você tem condições de manter restrição de 500 pés até passar o farol de Itapuã, devido a aeronaves que estão naquele setor mantendo espera no meu pés? Tire seu táxi até a próxima interseção Oscar, de onde será autorizada a decolagem. Inicie o táxi inicialmente até a interseção Oscar, use na Oscar, o hotel Juliette Serra. Prossiga. É, tá na posição 4, sem informação, autorização, a gente... É, número 2, prepare a saída pro Cacaju, aguarda a copa. Aguarda. Quadrilha patrulha, na vertical para o Itapuã, em espera, mostra pelo pé. Gente, mantendo no meu pé, esquadrão patrulha. Puxa, né, 63, 1-1 ali, mantenho no zero. Mantendo no zero, 63. Tá pronto. Bom, na 630, pronto, cópia. 630, pronto. Zero Recife, nível de voo 370. Aerovia Peruísque 58, decola 1 a 0, esquerda após Pucas e Maracaju é a saída. Transponder 5423, controle Salvador 120, decimal 80. Você tem condições de decolar e sobrevoando a parte gramada inicialmente devido ao serviço de limpeza da pista 17? Transponder 280. Confirmando a frequência do controle, 120, decimal 80, voo na 630. 120, obrigado. Reporta pronto para chegar. Voltará. Liberação, devido a tráfego no setor sul, mantendo espera 1 no meu pé. Vento predominante, 170 graus com 6129. Aliado em pronto, chegando na 630. Livre decolagem da 1-0, 170 com 6129, sou Xaner 6319. Livre decolagem da 1-0, 6319. Pode ficar bravo, prossiga. solo foi ao 08, chame solo em 1219. 219. Elevador, estou me voltando. Apenas para informação, o Patrulha 2 está no FAB 7103, tá? Outra troca de aeronave, está no 7103. Você é quem está modulando? É a Esquadrilha Patrulha. Informa que o Patrulha 2, ele está no FAB 7103, tá? Houve troca de aeronave. E o Patrulha 2 está no Força Aérea 7103. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, 1.510. Decola 1-0, direita em rota, aciona o transponder 0130, controle Salvador 120, decimal 80. Papai Juliette, controle. O Chanel vai preso no 1, decolou ao 09, chame controle em 1208, bom dia. 08, só para informação, vocês estão recortando o grama agora e acumula um monte de pasto na lateral da pista, acaba ingerindo o motor aqui, tá? Arruma outro horário para cortar grama, por favor. Eu não vou falar com isso para cortar de madrugada, ok? Obrigado. Obrigado. Controle Salvador, o Chanel 63, 1-1, acusando 1.500 na Adael. O Chanel 63, 1-1, submantém nível 360, sai da EL, vigilância. 360 da EL, Chanel 63, 1-1. O Esquadrão Patrulha informa helicóptero decolado da 1-7, mantendo 500 pés na linha do litoral, ok? Ok, tá ciente, já temos óculos, patrulha. Guardião 02, prossiga. É o nível, por exemplo? 050, desse mantém nível 050, ajuste de altímetro na 014, papato Romeu, papato Romeu. É, 5.000 no 014, altímetro. Acuse o próximo para decolagem, hein? Guardião 02. Salvador, para o Juliette Serra. Prossiga até o Juliette Serra. Prossiga para a direta para a potência. Não entendi. Possível para a direta para a plataforma Manassi. Aguarde, transferência para o controle. Mantendo a linha do litoral para fins livrar o tráfego e após solicite o controle. Correndo para o litoral. 02, para o ideal seria sair para o setor sul. Acuse fora do solo. Mantendo 500 pés, informa o tráfego no farol de Itapuã, mantendo espera 1.000 pés. O vento é sul com 6129, informe fora do solo, Guardião 02. Hotel Juliette Serra, chama agora o controle Salvador em 1208, Hotel Juliette Serra. 1208, Serra. Sua decolagem é o 1-1. Até que distância ficará afastada aproximadamente? Vamos dar uma olhada lá em Itapuã. Situação em Itapuã tem uma hora para ali do Eco Delta. Presidente. Reporte na vertical de Itapuã, Guardião 02, aguardando transferência. Só para Itapuã, aguardando a transferência. Pode ter a possibilidade de você fazer o livre ascensão ao 1.000 pés sob condições visuais, ajuste de altímetro na 0.4. Vitor Papa Juliette, desça para a altitude de tráfego de Valença, reporte passando 4.000 pés. Guardião da Chanel de Itapuã, com sugestão, permanece por enquanto com a torre, abandonar o setor, em camarada. Sim, Oriente, Guardião 02, vai abandonar o setor, vai efetuar pouso aí, não é correto? É, vamos verificar a situação, ver se realmente vai ser necessário fazer a remoção aqui. Ciente, e para a nova saída, controle 1208. Controle 1208, para a nova saída. Juliette, parte novamente, Índia, reporta no ponto de espera, chamando a torre 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0, 1-4, Olimpo 04. Meu carro bravo, frequência livre, a coordenação. Frequência livre, carregado, carro bravo. Então 02, prossiga. Bom dia, está no momento, está vindo o litoral, então, de, tá? Tá, escuta permanente. Guardião 02, ciente, tem assim na escuta do controle, reporte visual com local de pouso. Olá, bom dia. Consegue coordenar a poxa na 6311 por a de pique? 6311, chame centro Recife no 251-3395. 251-3395, 6311. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, desça para 2.000 pés, está livre, LS, XY, a 0, reporte estabilizado. 2.000, reportarei, estabilizado, Papa Tango Romeu. Eu ainda não lembro, pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Salvador, voo local, no meu pés, decola 1 a 0, curva direita, após, 1 no meu pés, ingresso a corredor, axé, sendo padrão, 01-71, no controle Salvador, 1-10-0, decimal 8-0. Confirma a decola da 1-0, ok? Estamos tendo uma operação militar, a decolagem da 1-7 está suspensa. Para início de táxi, se meteu em 1-8, decimal 95, o ajuste na 0, 1-4, bom voo. Confirmando o limpo após a decolagem, vai curvar direito e prosseguir para a espera 1.500 pés para o Otapuã. Tenente, tem livre decolagem, pista 10. Torre, 18, decimal 9, 5. 18, paciente. Rodão, guardião, Lulu. Guardião, informo que os dois bandeiras de patrulha ainda estão em espera sobre Itapuã. Confirmo, vai prosseguir direto, Gré? Sim, ativo. Já presente, autorizado, reforço solo controlado, 170 graus com 612, guardião. 1702, reforço solo controlado. Ah, via chegada a Mário para o nível 050, sob vigilância. 050, chegada a Mário, vigilância, está sendo chamado a Mário, então 34, ativo, Mário, Mário, TAP, TAP, Dona. Serra, frequência de procuração, até regresso. Afirmativo, prossiga. E o prossegue para Manati, frequência livre para coordenação, até o regresso. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, inicie redução para aproximação. Complete o ILS, chame a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, Papá Tango Romeu. S404, decoda aos 20. Autorizado para o farol. Reporte, iniciando espera, Olimpo. Autorizado para o farol, reportará iniciando espera, Olimpo 04. Autorizado Maceió, nível de voo 250, prossegue para o Whisky 58. Decola pistão na zero, curva esquerda após, compra perfil Pulca, gema após Aracaju. Aciona transponder 5433, controle 120, decimal 80. Maceió, 250, para o Whisky 58, decola menos 0, curva esquerda, Pulca, gema, Aracaju. 5433, transponder 20603, controle 6140. Fala Salvador, bom dia, 35595, ciente da informação mais 160, Porto Seguro. Confirma quem chamou? É o 35595, ciente da Mike 160, Porto Seguro. Ciente, aguarda 160, Porto Seguro, 5595. 95. A patrulha está visual com o P3 aproximando Itapuã? É negativo, ainda não. Seguinte, o tráfego mantendo 1500, pés, já pode visual comigo. Trabalha enquanto visual, até por isso está tudo lateral comigo. Seguinte, patrulha. Papá Tango Romeu, autorizado final no 7. Reporte no final. Vai ingressar para 1-7, Papa Tango Romeu. Torre, a escadrilha patrulha voltando. Poderia falar, por favor, qual é a atividade atual? Não entendi a solicitação do patrulha. Qual é a visibilidade, momento? De 10 mil. É o único setor que tem alguma nebulosidade, alguma neblina no setor a sudoeste. Ok, gente. Romeu, fomos autorizado, pista no 7, 190 graus, 629. Ah, Patango Romeu. Copia. Pronto para cópia, prossiga. Autorizado Porto Seguro, nível de voo 160. Golf 677, da coluna 0, curva direita, com perfil da EL. Transição coral, acionando o transponder 5432, controle 120, destino 80. Ok, autorizado 160 para Porto Seguro, via Golf 677, decolagem da 10, direita, da EL, transição coral. O código transponder 5432 e o controle 1208. Correto, informa pronto, pushback e acionamento, parte 3. O Amará, 5592. Paulo, voo 630, posição 4. Sete, transponder. 0117, responde, o outro telefone. Afirmativo. Papatango Romeu no solo aos 24, parte do Aerostar. Black Track autorizado, reporte ao livrar. Romeu. Olimpo 04. Olimpo, prossiga. Olimpo 04 está visual com o elemento e a partida presente é só o AIS para contato com os senhores, ok? E será as quadrilhas de patrulha. Sim, então o esquadrão de patrulha a partir de agora. Tá bom. Salvador, bom dia, 621 da Gol, autorização São Paulo, Congonhas, a mais. Vai conferir agora a cópia, no 621. Uma vez, continua a descida até 2 mil pés, liberado da restrição e etapa em forma estabilizada. A gente permanece, 14. Pistão 3198 vai reportar. O meu seguinte, frequência livre estacionada. Mais 0, 3 horas e 20 sobre. 1, 2, 3. Direita, vem indo, ponto de espera, torre, 1, 8, decimal 9, 5, ajuste na 0, no 4, bom voo. 14, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Obrigado. Siga. A bordo, Guardião, vento 160 graus, 089, decolagem com o Pronto Nordeste autorizado. Gente, no 648, número 2, prefere sair da PUCA, aguardando o copo. Decolar pistão 0, 160 graus, 089. A Aqui é a cola no 0.0. Cidade de São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, decola opção na 0, curva direita após. Cumpre o perfil da EL, lê após voa posição motiva, onde intercepta PRZ1 no 0, bridge PRZ1 no meio, após conforme a rota do plano. Rochando transponder 5431, controle 120, decimal 80. Não foi possível copiar a rota, o 621, por gentileza, alguém falou no fundo aí. Ok, da EL, Leda, motiva a saída, após a PRZ1 no 0, bridge, a PRZ1 no 6, Bravo até Azul e após conforme a rota do plano. Ok, da EL, decola, autoriza 360, decola da 1-0, curva direita, da EL, Leda, móbito, a PRZ1 no 0, motiva, perdão, a PRZ1 no 0, DHZ, bridge, após direto. O transponder, por gentileza, novamente. 5431, controle 120, decimal 80. 5431-2080, obrigado, 621 tá na 09. Ok, só confirmando, após a PRZ1 no 0, prossegue bridge, a PRZ1 16 e após Bravo até Azul. Ok, bridge, a PRZ1 no 0, após a PRZ1 no 0, bridge, a PRZ1 no 6, DHZ, tá certo, obrigado, 621. A porta pronta, pushback, é para lá. 621. Nome 49, copia? Desculpa, copia? Autorizado Maceió, nível de voo 370, prossegue pelo Whisky 58. Decola pistão no 0, curva esquerda após, cumpre perfil Pucca, Gemo após Aracaju. Aceno transponder 5437, controle 120, decimal 80. Pronto, estacionamento, portão 10. Segue com um controle em 1-20, decimal 8. 08, 1-20. 1-20, decimal 8, 1-20. 1-630, decolada aos 30, 1-20. Cruza 1200 por Caracaju. Contato radar na decolagem, serviço de avião, seu nome é 30. Gente, visual pode voar a proa de Gama ou Aracaju, senhor? Quanto é o perfil da saída PUC, nome é 30? Mantendo o perfil, obrigado. Então, tá bom, Cordial, bom dia, mais uma vez, Cordial 02. Sente, Guardião 02, acione, transponde a posição normal, modo Charlie. Acionado, normal, modo Charlie, são 1712, mas colocar na média. Sente. Estabilizou, complete a aproximação, chame torre, 1-8, decimal 95. 95. Voador 3198. 3198, reporte baixado travado. Baixado travado, 3198. 198, pouso autorizado, pista 10, 190 graus, 08 nós. Obrigado, pouso, pista 10, 7198. Solo, Oceanair 62, 50, se tem estacionamento no 2, perdão, é 6140. Ok, em coordenação de pista solo, reposta de táxi, 6140. 6140, sim, por favor. Por gentileza, como recebe solo? 40, por gentileza, como recebe? Ah, 3/3, só um pouquinho passando a intensidade. Ok, agora melhorou? Agora melhorou, sim. Beleza, obrigado. Puxa acionamento, 621 da Gol. No 621, em coordenação com o pistola, reporta pro táxi. 621. Número 2 no setor, no 648, aguarda. Um 98 no solo 34, 121, décimo 9. 219. Salvador, muito bom dia, gol 10, 94. 094, ótima identificação, dessa via chegada Maia até nível 050, ajuste me capturado. Via Maia até o 050 com 1014, o 10, 94. Autoriza a posse para a bola de contato. Passa para a bode, voa Mari. 184. É, você passa para a bode, Mari. Permanece sob vigilância. É, exato. Que eu controle. Informa que eu perdi o contato radar a 37 milhas sudoeste de Salvador, na radial 207. Fez abaixo do céu aí, tem esse local? Conheço, não tem nenhuma informação do céu, não. Vou aí para a próxima só. Gente, como é que é com ele? Prossiga, Guardião. Jardim, relato, já está 2 milhas do aeródromo. Desta, local. Vai manter o setor? Região de Interlagos, senhor. 2 milhas do nordeste de Pouso. Vai manter o setor ou vai para o Pouso, na localidade? Confirme. Vai manter esse setor? Confirme. Pouso aqui no local. Vamos fazer uma operação aqui na região. Pelo 21, 28, 2 horas e 15, alternando Salvador. direita, via Índia, ponto de espera, torre 918, decimal 95, ajuste na 0 no 41, ajuste 61 no 410. Direita, ponto 02, 95, obrigado, manhã. 3198 após a liberação do setor, ingresso de LED, portão 3. 207, desça nível 040, chegada Ponce, vigilância 4207. Através do 62 autorizado, no 621. Através do 62, 621. A 3198 copiou? Ok, vai ingressar por 037. Assim que a companhia liberar está agora autorizado. O nome é 48. Em coordenação com o equipe de solo, reporta para o táxi. Alô, Salvador, 35595 para pushback e acionamento. Copiou o nome é 48? Renato, 5595 em coordenação com o equipe de solo, reporta para o táxi. Voltará para o táxi 5595. 094, controle. A escuta 094. Velocidade indicada. Confirmo. Qual a velocidade indicada? 280. 28. Estou com uma operação militar no setor sul do aeródromo. Só tem condições de manter a presente velocidade até 10 milhas do campo? Afirmo, 094. Vai manter a velocidade até a próxima do campo. Mantenha a presente velocidade e agilizar o seu pouso, ok? Ok. Tentar agilizar aqui o seu pouso. Sim, poderia dar uma prova direta para você dar para lá? Afirmativo. Passou o vetor na proa 055, limite ao lote. 055, limite ao lote, grato. Volo 630, controle. 630, prossiga. Recife em 12685, caso negativo 12345. 25, 2545, secundária. Afirmativo. Obrigado, boa tarde. Passador, Mike é com Mike? Mike é com Mike, na escuta. Agora 20 milhas, 20, cruzada radial 195. Afirmativo, autorizado voando na prova de Aracaju. Link autorizado, direto Aracaju, mais é com mais. Controle Salvador, bom dia, gol 195 da ONU, vai informação mais. 561, desça para o nível 060, autorizado, chegada Mari. Ok, desce até o 060, chegada Mari, poderia voar na prova de Duna? Ah, negativo, no 561, vamos manter o perfil da chegada. Mike é com Mike, limite para Aracaju, estimado para Aracaju e para o limite da terminal aqui em Salvador. Aracaju aos 30 da próxima e o povo de Aracaju aos 50 da próxima. Gente, grato. Mike é com Mike. Da Gol. Confirme. Tá pronto. O 621 da Gol. Autorizado ali, mantém pista 10 no 621. Ali mantém, 621. Bom dia. 1-1-8, decimal 9, 5 ajuste no 0, 1-4, vamos voar no 640. Salvador Oxanero, 6-1-4-0. 1-4-0 decolou, vigilância, saída PUCA. Ok, saída PUCA, 1-4-0. Até a saída do pátio 3, a parte prossegue retaguarda do Boeing da Gol até o ponto de espera da pista 1-0. Via pátio em Via Alfa, ponto de espera torre 1-8, decimal 95, ajuste na 0-4. Sim, a gente está descendo em frente até a entrada do pátio principal, como número 2, no, atrás da Gol, Índia Alfa, ponto de espera, torre 118.95, 5.5.95. Mike Bravo, uniforme. Ok, agora vai ser, agora cópia. Agora cópia. Só para informação, decola da 1-0, estamos em operação militar, decolagem da 1-7 está suspensa. Aguardando o copo, Mike, bravo, uniforme. 0-0-4. Já está até o ponto de espera da pistão na 0. 5595, poderia confirmar com gentileza o alternado? Alternado, Vitória. Ok, sim. Epsilon November. Pátio 5, confirma por gentileza o KV. 04, aguardando o copo. Bill, e pra gente tentar evitar essa espera em função da operação militar do setor sul do aeródromo, se redução para 250 nós. 250 nós, preparar uma espera de São Pedro, se você não tiver de quanto espera. E a gente espera que só faça uma espera. Uma espera, obrigado. 5-6-1, controle. Mais coisa. Prepare uma espera na posição 8, tem possibilidade de iniciar a redução para 250 nós? Ok, reduz 2509 e vai programar uma espera em etapa. A gente vai tentar trabalhar inicialmente com as reduções de velocidade a fim de evitar essa espera, né, nesses pontos, ok? Pois, tio, é, só me conta com quantas aeronaves na aproximação, por gentileza? Voo no 094 autorizado a prosseguir. E tem mais duas aeronaves do setor sul. Ok, três aeronaves então, vai programar a espera, obrigado. Ah, comigo aqui eu tenho quatro, eu tenho mais um azul chegando pelo norte. Certo. Patrulha, bom dia, 621 da Gol decola. 640, por onde Marcelo autorizado? Por onde Marcelo, 6140. Quem chamou foi no 621? Bom dia, 621 decola. Contato radar decolagem, vigilância, saída da EON, 621. 621. LM mantendo 0559. 0094, eu tenho tráfego à direita, 7 milhas, mantendo no 1500 pés. Se eu estou autorizado a descer para 2000 pés, autorizado ILS, eu falo estabilizado. É 2000, tomará estabilizado, 0094. Iniciou a redução. Autorizado Salvador Sierra Whisky, November Bravo, nível de voo 220, decola pistão na 0, curva à esquerda após, cumpre perfil Momo, código após. Prossegue conforme a rota do plano. Vai acionando o transponder 5445. Controle Salvador 120, decimal 80. 208, gol 1648, bom dia. Tape 5595, vento 180 graus, 089, decolagem autorizada. Cliente 5595. 1648. Conforme a rota. Mantém a prova de decolagem, não sei se você... 048, contato radar na decolagem. Sai da PUCA Vigilância. PUCA Vigilância, gol 648. Bom. Suzulu November confirmando, é trem? Radial ideal de saída. 275, ok. Autorizado Salvador Sierra November Yankee-Tango, nível de voo 085, decolagem da 1-0, restrição no 1000 pés, direita após corredor axé, acionando o transponder 5421, controle Salvador 120, decimal 80. Controle. Curta 094. Isso, vai descer até 2000 pés e vai fazer uma órbita completa na posição em Simbra, conforme o procedimento, tá certo? Não entendi, pode confirmar? Isso, vai fazer uma espera pela esquerda, completa na posição do NDB Simbra. Eu pensei que era pra acelerar, que era pra poder pousar direto. Tá bom, eu tentei aqui. Controle Salvador, bom dia, trip 5595. Trip 5595, prosseguir. Falado na sua escuta. Código 5432, posição normal, trip. 5432. Então confirmamos para 1094, vai ter que efetuar então uma espera sobre Zimbra, confirmando? Afirmativo, curva esquerda. Ok, nós entendido que o controle estava solicitando que acelerasse para poder pousar direto. Foi a intenção realmente que pousasse antes dos procedimentos aqui. Fala! O 561 informa iniciando espera na posição de TAP. 561 vai informar iniciando espera. O Xené 6140. Chame o centro Recife, frequência 125. Começa 12685, caso negativo 12545. O Xené 6140. 2085-2545, 6140. Obrigado, bom dia. O 4207 inicia, informe de centro espera na posição pelo. A gente vai reportar em centro espera do São Pedro no nível 040, 24207. Informativo. Novembro é autorizado cruzamento, reporte na Lima, para prosseguir cruzamento do Bate 1. Tchau. Quantas esperas, por gentileza, o gol na 5-6? Eu acredito que uma espera. Você escuta então quantos anos autorizantes estão para terminar? Afirmativo. Semana parte 4? Autorizado São Luís, nível de voo 280. Decola pistão 1-0, pela esquerda após, com proteção Momo Código após, conforme a rota do plano. Acionando o transponder 5-4. 06, controle Salvador 120, decimal 80. Aproximação visual. Descendo a curva esquerda para passar sobre Simbra e prosseguir de GS, é isso? Afirmativo. Descendo a curva esquerda, gol 094. Informe na final. Formará. Gentileza de saber. De volta para o farol Itapuã. Livre, curva direita, litoral, viu pé, farol Itapuã. 1-4. Presidente, não. Curva 5 maior, na 5060. Tira 5 maior. Então desça para 2.000 pés de ajuste no 014. 2.000 no 014, pode completar a hora de prosseguir após o TAP? Afirmativo, no 5.1 descendo para 2.000, complete, vai na cor de dona. Ok, após o TAP, dona agora no 5.1 no 10.2. Iniciando espera, 5.207, posição pelo. A gente mantém a 4.000, ajuste 1.014, posição pelo. 4.000, 1.014, 5.207. Golo 621. Chame o centro Recife, frequência 1251, lanterna 1-3325. 251-3325, obrigado. Com 621. Um. 648, controle. Prossiga no 648. É meu centro Recife, ano 2085, caso negativo, ano 2545. 2085-2545, então 94 estabilizou na final? Estabilizou. É minha torre, ano 8, decimal 6. Pois são, ano 8, decimal 95. 18-95, gente. torre é o gol 1094. 094, torre no 8, decimal 95. É, positivo. Olhinha pro 04, tá na escuta, torre. Vou chamar a torre do gol 094? Tá na final que tem checado, 94. Pouso autorizado, vento 190 graus, 089, gol no 094. Livre pouso, gol 094. 190, prossiga. Não só 219, é com 19, né? Cruzando 19, persiga o T-Tex até o ponto de espera, via pátio, índia e alfa, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste meca 2. Negativo, tem que prosseguir para no zero, prossiga táxi, reporte cruzamento da pista, o ajuste no 0 no 4. Brilhante zero, prosseguir. 1-2-1, deixa uma nota. Direita, 2-1, lá. Negativo, o senhor vai via farol da barra, tome a prova do farol da barra, o senhor vai ingressar no corredor e vai voar pelo setor norte. Patrulha, farol de Itapuã, do 10. Confirmando nova passagem, a patrulha, agora. Negativo, aproximadamente 7 minutos. Seguinte, então espera no farol, aguardando, reporta para passagem, patrulha. Cuidado aí, patrulha. Na 094, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 4. Bom dia. Alfa, Juliette, para o 4. 094, bom dia. Temporal 250, limite a magnética 120 de senhora. Gente, direita para o 250, reduzindo para 170 nosso, para 207. Limitado pela magnética, qual seria? Pela 120 de senhora. 120 de senhora, para 207. Então, Zulu ingressa na 17, táxi pela pista, reporta ao livramento Quebec. 04, forma estabilizada. 561, vai formar estabilizada. Esquerda para o 140, azul 4207. Negativo, nessa proa intercepta o localizador, desce para 2000 pés, ajuste 1014. Essa proa intercepta o localizador, 2000 pés com 1014, 4207. 180 graus, 089. Zulu prossegue via Mike Lima para ingresso pátio 1, chama Alfa Torre em 121, décimo 9. Desça para 500 pés, ajuste no 014. Então, Juliette Serra, Mike é com Mike, 1234. Livre? É, só um pouquinho. 4 é livre. Ok, pode ingressar então. Prosseguindo. Serra, Mike é com Mike. Serra, desça para 500 pés, eu tenho tráfego à sua direita, 5 milhas mantendo 1000 pés, a nave da Força Aérea Brasileira. Recepção localizador de praia de voo na 561. 561, chame a torre, 18, décimo 95. 59, mantém escuta e reporta visual com os tráfegos. Estou afastando agora até aproximadamente o farol de, da barra. Novembro, ponto 209, está sendo o trampo. São Salvador, gol na 561. Gol no 561. Continua a aproximação, farol no 0, a porta baixar, travar. Baixou e travou, 561. Pouso autorizado, pistão 0, 1,70 graus, 629, gol no 561. 1,70 com 0,6 livre, pouso na 561. Torre, bom dia, Azul 4207, LS, pistão no zero, 2 milhas para a duna. Continua a aproximação, 4207, reporta passando estágio. Sente, 4207. Confira no meu pé, Roberto. Confira o radial ideal de saída, Azul, Roberto. 276. 76, sente. Então vamos fazer o seguinte, o senhor vai manter a proa 180 até o senhor cruzar 3 mil pés, é possível? 180 até 3000, confirme? Afirmo. Novembro. Então sua curva é a esquerda na 180, seguindo para o 085. Novembro, 180 até 3000 após a LC. Azul. Opa! Está o tráfego. Cuidado aí, patrulha. Serra, via corredor, via corredores, mantendo 500 pés, informe na rotatória. Comprei o Salvador, bom dia, 9864, 64, desça para o nível 050, via chegada Mari. Agora se quiser, via chegada Mari, vou 1864. Mantém a linha do litoral, o controle já liberou o tráfego subir e comprou a sul. Mantém a linha do litoral, o esquadrão patrulha. Vai manter o litoral, patrulha. Estou a tentar, tempo sul ali, pegando o quadro, estava tirando 1500 pés. Suficiente. 07, chame a torre no 895. Passando externo, pré-checado, Azul 4207. 4207, continua a aproximação, guarda pistoleira. Bono 561, no solo 02, direita 1219. Direita 209. O Whisky Tango Zulu, mantém a posição. Vinho aqui para a sul, pelo corredor de... Pô, corredor Bonfim, é possível? Se eu tomar pela norte, ingresso no corredor Bonfim. É, eu solicitaria a possibilidade do circuito direto via até, até o farol de Itapuã e atrás. Negativo, comandante. Tu vai tomar pela norte e vai ingressar via rotatória nos corredores, que conforme eu informei, tem uma operação militar no setor sul do aeródromo. Salvador, Eco Zulu 90 atingindo 3 mil pés. Zulu November, autorizado voar na proa do destino. Autorizado voar destino, autorizado.